Vem pro show da Carroça da Saudade. Olha meu Rubinho. Aqui é Daniel Cardoso, na parada, meu irmão. Aprendi, entendi, me compreendi que nossa história acabou. Tudo acabou. Depois de tudo que você fez e me prometeu, mesmo assim não soube me dar valor e me perdeu.